Rádio Mundial apresenta Programa Falando de Umbanda. Teologia, desenvolvimento e sacerdócio. Com Alexandre Comino e Jorge Scrittori. Salve, salve, amigos da Rádio Mundial, este é o programa Falando de Umbanda, eu sou Jorge Scrittori e acabamos de ouvir aí do álbum No Reino de Exu, Vou Abrir Minha Aruanda. Vamos à nossa oração de abertura. Pai Oxalá, vós que sois luz, seja o sol em minha vida, ilumina meus caminhos, ilumina meu coração, ilumina minha mente, seja em mim a força de um leão para conquistar tudo aquilo que temos que conquistar. Seja em mim a fé, a confiança e a esperança, meu Pai Oxalá. Seja em mim tudo aquilo que eu também espero do próximo. Seja em mim Deus, seja no próximo Deus na minha vida. Seja em mim, em minha família, em meu ambiente familiar e em meu ambiente profissional. Que assim seja. Assim seja. Este é o programa Falando de Umbanda. Lembrando que temos o apoio da Viragem. A Viragem, que conta com uma grande coleção de tarôs importados e espadas. Você que procura material esotérico para presentes, para rituais, você pode estar procurando a Viragem no www.virage.com.br. A Viragem fica ali na Alameda Lorena, número 2112, o telefone é 3086-3360, www.virage.com.br. Vai a dica aí, a Virage tem uma grande coleção de espadas, é a maior coleção que eu já vi de tarôs importados, e tudo aquilo que você precisa de material esotérico, espiritualista, você liga lá, conversa com a Leia, que o que ela não tiver também ela costuma ir atrás e pode conseguir para você também. Esse é o programa Falando de Umbanda, comigo Alexandre Comino, meu irmão Jorge Scrittori, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do médium umbandista. Não é isso, Jorge? Também, dentro desse comportamento, tudo aquilo que o médium acaba mostrando para o mundo. Ou seja, a gente tem aquilo que é o nosso comportamento entre paredes, ou entre nós, ou entre as colunas de um templo de Umbanda, e a gente tem aquele comportamento que é observado também pelo consulente, ou seja, o que o consulente vê, como o consulente é recebido e como o consulente interpreta certas coisas no comportamento umbandista, não é verdade, Jorge? É isso aí, quando nós falamos sobre a questão da interpretação do consulente, é um assunto extremamente delicado, porque muitas vezes aquele consulente está chegando ali pela primeira vez. Não tem contato, não tem ideia, não tem conhecimento e não tem discernimento em relação ao que está acontecendo. Então, para ele, tudo aquilo pode simplesmente significar nada, como ele pode ter uma visão ruim. Quando nós falamos do comportamento do médium também, eu costumo chamar a atenção em relação, o pessoal às vezes um pouco bravo com esse tema, né? Mas eu falo a poluição visual que o médium muitas vezes ele deixa acontecer, né? Então, aquela turma que tem preferência de trabalhar com 60 guias no pescoço, muita roupa, muito adorno, muita coisa, isso de vez em quando assusta o consulente, ele demora para entender. São ferramentas de trabalho, porque tudo que é demais faz mal. Vou dar um exemplo para você, Ale. Ontem, queria aproveitar e mandar um abraço aí pro nosso irmão Reinaldo, Christian, Terezinha, Paula. Ontem eu fui numa gira de esquerda na festa, na casa desses irmãos. Foi um trabalho fantástico, magnífico, um trabalho tradicional. E o pessoal na gira de esquerda veste o preto e o vermelho, né? E eu acho bem interessante pela aquela questão de vestir a camisa também, né? Mas, pô, tirando isso aí, nada de excesso, nada extravagante, pessoal, assim, comportamento, assim, sem comentários, nota 10, eu, sem problema nenhum, colocaria qualquer pessoa para dentro daquele trabalho, que ali você vê que a própria simplicidade do trabalho faz daqui um grande trabalho, o pessoal não tem o que assustar, não tem o que interpretar de uma maneira ruim. Muitas vezes, até se frequenta uma casa, e você sabe que a casa é boa, mas pode acabar pecando, desde a limpeza, do asseio, com até mesmo com o local onde as pessoas sentam, com o espaço físico, se está limpinho, se está cheiroso, se está gostoso, porque ali é a manifestação do divino, a manifestação do orixá. Então ali estamos nos preparando para receber o que há de mais sagrado em nossas vidas, que é a manifestação do Criador através dos orixás e na palavra dos nossos guias. Então, se dentro dessa manifestação tão sagrada para nós, a gente não recebe as pessoas com o máximo de limpeza, com o máximo de cuidado no nosso comportamento também, receber as pessoas com um sorriso no rosto, receber as pessoas mostrando que você, que aquele momento é um momento de alegria para você. Isso é, se realmente aquele momento é de alegria para você. Ou seja, também não, de nada vale estar dentro de um trabalho espiritual se você está ali por uma obrigação. A religiosidade, o trabalho espiritual, ele foi feito e foi criado para nos ligar a Deus. E ninguém se liga ao Criador através de uma obrigação, através do medo. Também acho difícil se ligar embaixo da vaidade, embaixo da arrogância, embaixo de uma petulância. Também é difícil se ligar embaixo de um clima negativo ou de um ambiente sujo. Então é importante observar isso, porque muitas vezes se reclama do preconceito que se tem com a Umbanda, mas como não há um órgão regulador, como a Umbanda não está instituída, todo mundo tem muita liberdade de fazer como acha melhor. E nesse como acha melhor, às vezes acaba fazendo de qualquer jeito. Então é importante fazer o trabalho religioso, mas não fazê-lo de qualquer jeito. E esse qualquer jeito vai desde o desleixo de fazer male-male até o ponto de exacerbar. Ou seja, um outro lado que em vez de não fazer nada, fazer demais também, mas não pela espiritualidade, fazer demais, às vezes pela vaidade, às vezes até mesmo sem perceber, porque ninguém chegou para dar um toque e falar, olha, eu acho que está demais, né? E a pessoa não percebe, ela vai entrando num jogo de vaidade. O Jorge está falando do uso das guias. As guias, elas são verdadeiros portais de energia, funcionam para ajudar a entrar na energia da entidade, funciona para canalizar energia, funciona para irradiar energia, ela funciona como portal. Agora, ela serve para muita coisa, ela só não serve para ficar enfeitando o pescoço. E muitos entendem as guias com uma amostra de um grau. As guias não servem para mostrar o grau do médium. É certo que os dirigentes espirituais, os sacerdotes, eles muitas vezes costumam usar aqueles grandes brajás, que são aquelas guias de 7 fios, com contas grandes e uma firma atrás. O médium iniciante, ele inicia com uma guia fininha, que é aquela guia que é chamada guia de Oxalá ou guia do anjo da guarda. Ele inicia só com aquela guia fininha, geralmente de contas de porcelana. E o médium que inicia com uma única guiazinha de contas de porcelana, muitas vezes ele observa o outro que tem um monte de guia e ele confunde, pensando, nossa, aquele que tem um monte de guia é que deve ser bom, porque eu só tenho uma fininha. Aí começa, um dia eu chego lá. Não é? Um dia eu chego lá. E agora, para ter um monte de guia no pescoço, você só entra numa loja de Umbanda, de artigo religioso, você entra na loja e fala, desce aquela, todo aquele fio de guias ali para mim e você põe no pescoço. Agora, qual a utilidade de fazer isso? Vou dar um exemplo, se é um trabalho de caboclo, o caboclo vem na vibração do orixá Oxóssi e o seu caboclo individual traz a vibração de algum outro orixá, como por exemplo, pena branca trabalha Oxóssi e Oxalá, pena vermelha Oxóssi e Ogum, pena dourada Oxóssi e Oxum, e assim por diante. Logo, se você tiver com uma guia de Oxóssi e uma guia do seu caboclo que pega outra irradiação que ele trabalha, você já está dentro do que vai ser utilizado naquele trabalho. Aí eu pergunto, tá com a guia do preto velho no pescoço por quê? Mas a da criança, do baiano, do boiadeiro, do cigano, não é verdade? Então é algo assim desnecessário. É importante a gente observar o que é desnecessário. Por que a gente está falando tanto sobre isso? Porque quem chega, olha, às vezes o médico não consegue nem ficar em pé direito de tanta guia que tem no pescoço. E isso não acontece só com a guia, não. Muitas vezes se usa um paramento também desnecessário. Eu digo desnecessário no exagero, porque a gente sabe que cada casa funciona como os guias espirituais pedem para funcionar. O mentor da casa diz, vai usar isso, vai usar aquilo. Agora a gente peca quando acaba nós mesmos escolhendo o que queremos usar. Esquecendo que tudo aquilo que é usado dentro de um ritual é usado por necessidade, né? Desde o uso da guia até o uso de uma ponteira, até mesmo o uso da pemba, do ponto riscado. Também o guia risca o ponto por necessidade, porque ele vai usar o ponto. Não adianta vir lá e riscar o chão inteiro do terreiro e também não usar o que está riscando ali. Não adianta também montar um altar e colocar santos que você nem sabe quais são. Ah, é que eu passei lá, olhei e achei bonitinho. Achei bonitinho, não sabe nem o nome, nem a história dele, nem se ele tem a ver com o orixá. Colocar num altar, não porque você vai rezar para ele, e que está dentro do sincretismo, mas porque é mais um elemento ali, como se fosse uma brincadeira de boneca, né? Que você ganhou mais uma boneca nova, alguma coisa assim. Então é importante pensar no nosso comportamento. Agora, não só no que a gente está usando, como é que a gente está se apresentando para os outros de fora da religião e até entre nós mesmos. Porque na Umbanda existe uma história muito antiga de ostentação. Não é bonito para quem está chegando, não é nada agradável ver alguém se auto-ostentando. Um título que às vezes não sabe nem quem deu, auto-intitulado, não é verdade? Essa questão do título, Ale, eu respeito dirigentes, pais e mães, eu só tenho uma visão assim um pouco crítica, porque a gente tem aquela ideia de pai e mãe de santo, tem uma herança aí do candomblé, né? E na verdade são pessoas que têm filhos ali, né? A ideia é essa, mas às vezes eu penso nessa hierarquização da Umbanda, se daqui 100 anos nós pudéssemos eliminar essa questão do pai e da mãe de santo, ficar só dentro do patamar de dirigente, tá ótimo. Espiritual, nossa, seria maravilhoso. Tá ótimo, dirigente tá ótimo, porque o sentimento, para alguém ter o sentimento de respeito por você, não precisa te chamar de pai. Agora vai de cada um, se você acha que deve, que é importante, então você continua. Porque eu fico preocupado com aquele médium que olha aquilo e vê aquilo como carreira, né? Ah, pô, ele é pai, ela é mãe, meu sonho amanhã é ser chamado de pai e mãe. Então, a gente conhece muitos dirigentes que carregam, né? Portam o grau de pai, de mãe, mas você olha para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é tudo de bom, ela não fica ostentando aquilo, né? E algumas pessoas tomam isso como... Você quer ser pai ou mãe, caso tenha filhos. É a parte mais fácil, né? Agora, sabe, aquela velha história, cruzei com meu pai de santo na rua, tenho que ajoelhar e pedir bênção, sai fora. Tem terreiro que você não, que o seu pai de santo abaixa, você abaixa, ele levanta, você levanta, mas a sua cabeça não pode estar mais alta que a dele. É, quero ver o dia que ele infartar lá no meio. Não, dura é quando ele tem aqueles médios grandão, né? É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda. Gostaria de lembrar a todos os irmãos que hoje, domingo, né, é o último programa que nós iremos fazer, realizar nesta data. A partir da próxima semana, o programa Falando de Umbanda, ele será transmitido todas as sextas-feiras a partir das 17 horas. Então, lembrando aos amigos, aos ouvintes, no próximo domingo não estaremos aqui, porque estaremos na sexta, a partir da próxima semana, toda sexta-feira, às 17 horas, falando de Umbanda. A gente tem um patrocínio de prendas domésticas que oferece profissionais para o lar. Prendas domésticas fica ali na rua Borges Lagoa, número 26, ao lado do metrô Santa Cruz, e oferece lá serviço de babá, arrumadeira, copeira, cozinheira, governanta, acompanhante, motorista, enfermeiro, caseiro e tudo mais que você pode imaginar para quem precisa de um profissional do lar. E se você pretende se tornar um profissional do lar, a Prendas também oferece curso de babá, babysitter, cozinheira, copeira, arrumadeira, treinamento de domésticas, tudo aquilo que você pode imaginar no sentido de profissional do lar, tanto para oferecer o profissional quanto para recebê-lo. Entre em contato com Prendas Domésticas no número 5572-6878. Eu sei que a gente fala um número muito rápido aqui, né, Jorge? O pessoal briga. E a turma briga com a gente depois. Então é 5572-6878. Prendas domésticas. É isso aí. Você, meu amigo, meu irmão, que tá aí em casa agora, terminando o almoço com a família, esperando o almoço aí. Hoje é dia de Bienal do Livro. Estamos aí na 19ª Bienal do Livro, que está acontecendo ali no pavilhão do AMB. E hoje, dentro do standard da Madras, né, a Madras, a maior editora holística do país, teremos o nosso irmão Rubens Saraceni, que estará lançando dois livros, O Guardião da Pedra de Fogo e O Guardião das Passagens. Né? Então, a partir das 16 horas, o nosso irmão Rubens Saraceni estará lançando mais dois livros, dois romances psicografados. E vale a pena o passeio pela Bienal também, conhecer, adquirir livro. Pessoal, o stand da Madras está maravilhoso. Tá muito, são 58 lançamentos, se eu não me engano, esse ano pela Madras. Livro, muito livro. Teremos outros irmãos também, como a Angélica, a Rosana, que estarão lá autografando seus lançamentos. Então fica o convite, depois do almoço, pega o carro, pega a família e vamos passear na Bienal. Essa é a 19ª Bienal e ela está acontecendo ali no AMB. Um AMB que recebe muito bem pela sua grandiosidade de espaço físico ali, e a Bienal é realmente algo impressionante. Vale a pena nem que seja para fazer um passeio, e é impossível sair de lá sem acabar levando algum livro, né? O que tem de livro lá é brincadeira, e não importa o que você se interessa, não importa o que você gosta, você vai encontrar um livro que fala com certeza um pouco mais daquilo que você quer aprender e que você se interessa aí. O Fernando Sepp está dando aula lá no Portal do Canjo Miguel, né, Jorge? É isso aí. A turma é aos sábados, né? Sábado de manhã. A turma está começando agora, então as pessoas ainda podem procurar lá no Portal do Arcanjo Miguel, que fica ali na rua Clodomiro Amazonas, número 520. É só entrar em contato, pode ser através do telefone 3078-2. 531 Teologia de Umbanda com nosso irmão Fernando Sepp. Teu telefone também 3168-7151. A gente está recomendando o Fernando Sepp, porque o Fernando Sepp foi preparado, ele tem condição, ele já está há muito tempo estudando lá no Ipiranga, também está formando. Isso, turma, lá no Ipiranga está formando turma de quarta-feira à noite e de sábado à tarde com nosso irmão também, que está aí estudando um bom tempo com a gente, o Eduardo Gabriel. Você vai ligar no 6161-5957. Então fica a dica aí de Teologia de Umbanda, então, aí no Ipiranga e também no Portal do Arcanjo Miguel. É isso aí, meus irmãos. E o nosso trabalho prático de hoje, eu quero ensinar você a fazer um benzimento dentro da sua casa. Bem simples. Para isso você vai adquirir uma garrafa de água mineral, água filtrada de um litro e meio. Vai tampar essa garrafa, vai cruzar essa garrafa. Você vai sentar num cantinho tranquilo, vai segurar a garrafa com uma mão, e com a outra mão você vai fazer o sinal da cruz várias vezes em cima da garrafa, da seguinte maneira, falando: Deus Pai, aqui neste momento eu cruzo essa água, abençoo essa água e faço dessa água um caminho de libertação para o meu lar. Então, presta atenção. Você vai cruzar a garrafa com a mão direita e vai pedir: Pai, Deus, aqui eu cruzo essa garrafa para que ela se torne um caminho de liberdade para o meu lar. E aí você vai fazer um furinho na ponta, na tampa dessa garrafa, e vai espergir essa água em cruz nos cantos da sua casa. Enquanto você derrama essa água, você repete: Pai, Deus, Pai, aqui eu cruzo tudo que é bom para esta casa, a prosperidade material, a prosperidade espiritual, e vai fazendo essa cruz em todos os cantos da casa. Depois é só passar um paninho nessa água. Essa água tá rezada, tá benzida, tá ungida, e você vai sentir os benefícios para o seu lar. Quero convidar aí, ó, aos nossos ouvintes para visitar o site www.tvespiritualista.com.br. A TV Espiritualista é um portal na internet onde está funcionando uma TV virtual 24 horas no ar, e essa TV virtual tem uma programação todinha ela espiritualista. Então, no site www.tvespiritualista.com.br. Lembrando que o programa Falando de Umbanda tem o apoio e patrocínio da Tuniquito Corretora de Seguros. Você precisa proteger o seu bem segurando, e a Tuniquito trabalha com todas as grandes seguradoras do país. Você pode pedir um orçamento sem compromisso através do telefone 64557755. Tuniquito Corretora de Seguros, a corretora que está aí para proteger o seu bem. E quais são os cursos que a gente tem lá na Fundação Cacique Cobra Coral, Jorge? Olha, Lê, eu quero deixar o convite para o dia 26/3, o pessoal está ligando, que é o benzimento. Ontem realizamos a primeira reunião da Casa da Oração, queria aproveitar e mandar um abraço a todos os irmãos que participaram, o trabalho itinerante que nós estamos montando. E dia 26 teremos benzimento às 14 horas, é um domingo, lá na Fundação, das 14 às 5 horas, mais ou menos. Fica ali na Avenida Tiradentes, número 1290, você vai descer na porta do metrô Armênia, à esquerda, na Avenida do Estado, você já vai sair na Fundação. Você vai deixar seu nome e seu telefone lá para o dia do curso, porque estão acabando as vagas. É 33-13-6751. Curso de benzimento, 33-13-6751. Eu vou te ensinar a benzer em 3 horas, você vai sair de lá benzendo. E depois temos uma estrutura de trabalho onde você vai poder praticar e aplicar esse benzimento. É isso aí, então eu queria lembrar aí, mais uma vez, curso de Teologia de Umbanda Sagrada com o Fernando Sepp, o Fernando Sepp que também escreve aí para o Jornal de Umbanda Sagrada, que nasceu na Umbanda, há muito tempo vem estudando e está apto e tem outorga para dar esse curso, que é o curso que veio psicografado pelo Rubens Saraceni. Então o Fernando Sepp está aí no portal do Arcanjo Miguel, fica na rua Clodomiro Amazonas, 520, o número é 31-68-7151. Nesse mesmo número você encontra o tarô da Ângela Amaral, no 31-68-7151. Jorgão? É isso aí, Ale. E a teologia com você, Ale, tá formando alguma turma? Então, eu tô formando turma para quarta-feira à noite e sábado de manhã, lá ao lado do metrô Saúde, o número é 5072-2112, 5072-2112, para estudar ali ao lado do metrô Saúde, e aonde também a gente está preparando uma turma aí de oferendas com o Rodrigo Queiroz, que vai ser um domingo inteiro. Legal. É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda, e fica aqui novamente o convite, hoje Bienal do Livro, a partir das 16 horas, o nosso irmão Rubens Saraceni estará lá autografando 2 lançamentos. Dá um pulo lá para a gente se conhecer, estarei lá também no stand da Madras. A Madras que está aí com mais de 58 lançamentos só para esse ano, tem muito material, muito trabalho bom. Nós conhecemos a qualidade do trabalho, tanto de impressão quanto a própria escolha dos títulos da Madras, né? Então vale a pena dar um passeio lá à tarde, levar as crianças, a mulher, a esposa, o marido, para dar uma descansada também, que não adianta só ficar trabalhando, né? É verdade. Então, o nosso tema de hoje foi esse, repensar o que realmente é importante, desde a vestimenta até o nosso comportamento. Esse é o programa Falando de Umbanda, com Alexandre Comino, Jorge Scritori, e eu peço que meu pai Oxalá e nossa mãe Oxum abençoe a todos. Que assim seja. A Rádio Mundial apresentou Programa Falando de Umbanda, com Alexandre Comino e Jorge Scritori.